Bom, 5 horas, estamos começando protocolarmente 30 minutos atrasados. Hoje é o último dia do Fórum de Cultura Digital Brasileira e como as coisas mudam e os planos são sempre modificados, a gente está sendo provavelmente a última mesa dessa sala aqui e eu estou achando que a gente vai acabar ficando meia hora a mais do que estava previsto, talvez mais um pouco. A gente está aqui hoje para falar sobre laboratórios experimentais, num sentido amplo de falar de tecnologia, que trata não só de tecnologia de informação, mas todos os tipos de tecnologia. A gente está com 3 convidados aqui hoje. O primeiro é Tapio Makela, que vem da Finlândia. Ele vai contar um pouco mais sobre o histórico dele, os laboratórios com os quais ele esteve envolvido. E hoje em dia ele tem um projeto chamado Marin, não sei como é que fala, que é basicamente um laboratório de mídia num catamarã no Mar Báltico. A segunda pessoa que vai falar hoje é o Barnabas, que vem do Kitchen Budapest, que é um laboratório de mídia na Hungria, que está fazendo umas coisas bastante interessantes, experimentais, e também tem um relacionamento com a indústria lá, que é uma coisa que a gente não tem muito aqui. O terceiro é o Marcos Garcia, do Media Lab Prado, de Madrid, que... Enfim, é um lugar que reúne um monte de linhas de pesquisa e experimentação, que tem umas programações que ocorrem periodicamente lá com eles e que eles fazem também em alguns outros lugares do mundo. Na semana que vem tem o Interactivos Belo Horizonte, que vai rolar com o pessoal aí do Marginal. O André Mendes deve estar por aí, lá no fundo, escondido, mineiro que só ele. Que eles vão trazer essa programação que foi criada no Media Lab Prado para cá, que já teve também em Lima, no Peru e tal. A intenção dessa conversa é pensar um pouco sobre o referencial de laboratório, o referencial de laboratório de mídia e essa questão experimental no nosso contexto específico, que é Brasil, 2010, depois que várias questões já foram trabalhadas, já foram detonadas, já foram transformadas. Então, assim, se a gente pensar no que geralmente se entende por laboratório de mídia, a gente fala de 20 anos atrás, do MIT, e depois até mesmo os laboratórios de mídia que surgiram na Europa, tanto o Media Lab Prado quanto outros laboratórios, como o VAR de Amsterdã, como o próprio Hangar de Barcelona e outros, eles foram criados, eles evoluíram como uma resposta a uma série de circunstâncias locais. Aqui, o contexto que a gente tem hoje é esse país que continua desigual para caramba, mas que tem uma questão conceitual de conexão, de acesso à informação, de apropriação de tecnologias, que é bastante característica. Tem essa questão que a gente tem aqui da valorização das redes sociais no cotidiano, não só como uma fuga à instituição, mas como uma maneira de encontrar recursos, encontrar oportunidades no dia a dia mesmo, ou seja, as redes estão bastante presentes. A gente tem uma questão assim, que foi trabalhada nesses últimos anos, especialmente no âmbito aqui da cultura, do Ministério da Cultura Digital, que é a questão do software livre, que é a questão de acesso, de licenças livres e tudo mais. E eu acho que todas essas circunstâncias, elas influenciam no tipo de construção de laboratório que a gente quer fazer aqui. Então, eu trouxe aqui essas 3 pessoas, a gente trouxe essas 3 pessoas para dar um pouco dessa experiência que eles viveram nesses últimos anos e tentar ver como que isso pode influenciar os processos que a gente quer fazer por aqui. Então, eu vou passar a palavra para o Tapio, que vai falar um pouco de história de Media Labs e o que ele mais faz hoje, mas vou deixar para ele falar. Thank you. I also like to thank the organizers as well as Vivo Archimov Festival. Before coming here, I took part to the festival in Porto Alegre and presented a new locative game project called Echo Caching. So if you want to have a look at that, you're most welcome to, even though I'm not going to talk about that project today. I also make a mental note, try not to speak in a country which is the home of football when the national team is playing, because I would like to watch it. So I'm going to talk about, on the one hand, media labs by artists, workshop and residency environments, And a little bit about how different organizations that I worked with have also attempted to work together to influence policymakers to form policy locally and internationally. Maybe two words of warning, so to speak, is that you see a kind of a timeline here, but I'm not proposing it's a linear development. It just looks nice as it is divided by the years. And the other thing is that any of these models or examples that I talk about, I'm not suggesting that they could be copied and pasted somewhere else. However, these kinds of models of best practice or sometimes failure are very interesting for kind of seeing how in a particular time, particular circumstances, Miedi Labs or other collaborative environments have worked. So in the early 90s, it was very typical that sort of art and technology would be researched and practiced within universities. And the reason for this was quite obvious. Computers up till the late 80s were humongously expensive and sort of industry scale in their size. But in the 90s, this kind of activity starts to, and also in the late 80s, to come into more sort of artist-run initiatives. My own history started in the early 90s within the university, organizing a couple of exhibitions and ending up publishing a first book on interactive art in Scandinavia. And we were basically just small groups of people interested in sort of cultural and critical uses of technology. That was the motivation, how we got started and started organizing events. But it was very difficult to finance things at that time, so you just took whatever resources you could from any university department. But before this time, there were also early hackers, also working within universities. For example, Finnish Erkki Kuraniemi, who in early 60s started a sound laboratory within a university and made some of the world's earliest synthesizers called DIMI-O and DIMI-A, very sort of early advantageous hackering, basically. But this activity was not really considered art or media. It was more like experimental engineering. Later, he's been acknowledged as sort of a pioneer locally in media art. My first sort of a formal media lab started in 1994. I became a year earlier director of a Finnish artist association called MU, M-U-U. It stands for not what the cows say, well, actually it does too, but it stands for the other or something else. You know, if you would apply for funding, you would go for painting or sculpture. And this was like an association for artists who did all the other possible art forms from performance to media art. So in 94, I started a media lab within the organization. So it enabled people to come there to work with different types of computers. We also ran a server and also sort of a media critical initiative. We collaborated with Namespace, an alternative domain name system for the internet. It was a time of net art, so we did a lot of workshops with artists like Heath Bunting or Alexei Shulgin, Olga and Olga Lialina, people who also just were interested in the phenomenon but became known as sort of a net art generation. Within 2 years, around 200 artists joined this organization just to use this space and participate into the workshops. It was a time when technology was not so much accessible outside the schools for an artist, especially you didn't have like long history and getting bigger budgets with applications. So at that time, it was primarily the need for technology and access, also bandwidth and the server, that drove people together. Today, this model is no longer so viable. Equipment are still needed, but I'm coming then to a conclusion more so that today it's more like the social and sort of knowledge sharing function that is more crucial. It was already then, but then just the sheer fact that equipment were available was fundamentally important. It was also a time when there were not so many events and festivals. Now there are hundreds, maybe thousands around the world. I started in 94 to go to international symposiums of electronic arts, and it was like a network and a festival at the same time. There were not so many channels of communication, but after this, things like mailing lists started popping up. Mailing lists like NetTime, Syndicate, and others, which help people to share ideas and actually travel and end up working across borders. Few events in 97 to suggest some other working models. When working in a sort of festival environments and events like this, I felt always that it was so busy. You end up meeting really interesting people, but then there's no time to develop a project further. So I, having been teaching at two media schools, literally at the Arctic Circle in the northern Finland, I realized that in the summertime, these schools and their dorms were empty. So I made a deal with the schools that we could use their spaces in the summers, and ended up having these polar circuit residency temporary laboratories, which got a lot of people from different places, and it was done with minimal funding. People just wanted to be together and spend 4 to 8 weeks working on a project. And also, this was a non-teleological mode. Many of today's labs will have more need to produce very clear outcomes. This one was very open-ended, and people came with one idea and ended up making three. One of the reasons was perhaps that the sun never went down. Brazil is maybe the luckiest country in the world when it has to do with sun all year round, but we in the summertime have the midnight sun, so that always gives a lot of extra energy as well. The winter, unfortunately, is the opposite. I'm flying back tonight. This became also sort of a loose network and continued as workshops in Australia. So polar circuit became solar circuit. And I learned a lot about network facilitation, where you don't make a single phone call to organize an event. And here's just a few examples of activities we did. For example, See You, See Me and IRC theater projects. There were a lot of net radio, sound art projects, sensors, hacking, expeditions to the local Arctic tundra also. Net radio had a very strong base in the Baltic scene. Rick C. from Riga just started working with significant projects in that field. And this was a place where also a lot of young practitioners came to join older artists' workshops. A lot of it was self-organized and was also focused around dinners and so on. Many projects also linked up with local research communities. This is a project by Nina Zegledi, who you would also know from Hungary and Canada. She collaborated with the Atmospheric Research Institute on the Aurora Borealis phenomena and made an extensive several-year project from that. The same year happened a very significant meeting in Amsterdam called Practice to Policy, P2P. The idea, this was hosted by Vox Society for Old and New Media and V2 and a few other local partners. The idea was that by presenting examples of how people work in the field and in the labs and small organizations, governments and also European Union, at this stage mostly Council of Europe, should take these things onto agenda and change their policies of funding things. And also just understanding what practitioners do. This was a very important meeting, and out of that came a document called Amsterdam Agenda that laid out also a lot of political and ethical arguments about why the field of art and technology is not only relevant within the field of art, but also in the wider society. In Netherlands, Virtual Platform was founded. This is a joint organization that sort of is between the government and the media labs and other media art organizations in the country, does a lot of research and policy development. Media launched database that mapped then the current field of new media art practice was done with a very innovative interface. A publication came out, and also what started was European Cultural Backbone. This was like a first joint project by around 20 artist-run media labs, smaller and larger, in Europe to work together. And the interface looked like this. It had like a lot of contacts, a lot of shared knowledge. But this also became a nice failure to learn from. It worked really well until people started say, let's make projects. And that's when decision making that wasn't really inbuilt into the network collapsed. As long as it was about information sharing and dialogue, it worked just fine. So this was like a very good effort that lasted for 3-4 years and now exists as a sort of a morbid, nice website. And this is the book that came out and is still available if you want to read some of the texts. And the graphics is also typical sort of a mid-90s activist Dutch graphics, quite nice. I'm jumping a lot, so this is really not a a good timeline anyway. In 2004, one of the largest projects where I would bring people together to work in an open as well as a closed space was the International Symposium of Electronic Arts in Helsinki, the Baltic Sea and Tallinn. We basically had a cruiser ship for 2.5 days that took more than 1,000 people on board. Lots of on-site specific installations, workshops, seminars, really good electronic music at night, so you could party till 4 in the morning. And people said that they have never ever made so many contacts and kind of expanded their social network as at this event. Well, after the cruising experience was over, we ended up in Tallinn with many exhibitions and conferencing in a more classical style, and then finished the event in Helsinki. It was an eight-day project, while it took 4 years to produce. What I learned a lot from that was never to do such a big project again. It nearly killed me, even though I enjoyed it thoroughly. But in it, the social intimacy and sort of networking in a closed space on the ship was something that gave me ideas later. I would like to also talk about the content of it, the critical discourse and so on, but there's no time for that, just to give you a sort of a glimpse and view. In terms of the policy development, in 2004, at the end of the event, I had called together with the host organization, MCULT, Center for New Media Culture, and the local Arts Council, Asia Europe Foundation, and then this acronym monster, IFACA, which represents basically arts councils and government culture departments all over the world, that they would join together to bring together research about media arts policy all around the planet. And it took a very interesting turn. Quite many practitioners were there, as well as people from arts councils, and we wrote a document called Helsinki Agenda, which foregrounded the need to not look at national boundaries, but start to look at networked models of support. And you can find this document that has a lot of stuff in English about this meeting. Then followed an event in Delhi, hosted by Sarai Media Lab. There, it expanded the idea of new media into new context media to take also into account the sort of hybrid modernities, how technology is shaped differently in different times and different social political contexts. Hybrid modernities would be also a term by Nestor Cancini from Latin America. I've loved his writing for a long time. So one point was to move beyond developmentalist rhetoric of granting access to look at actually what is done with technology in given different locations. So the shaping of discourse in these meetings of what policy is when it's done from the ground up has been very important. And just to look at as a good example, Sarai Media Lab has a 10-year history, and it also does open source free software in Hindi and Urdu and several other languages in India. Has very interesting residency program, but also importantly, is one of the best sites for critical discourse about media technology, the global south, and this is also one of the arguments that I'm making, that lab is not only like a technological and social, but it is also a critical environment. And for me, Sarai has been the best place to be at for that purpose. This is also, I'm not going to talk about it at length, but there was a follow-up policy meeting in Singapore where ISEA took place. I had asked before this question that if there will be no political conflict in Singapore with the event, that's a problem. There wasn't. That was a problem. So it was a very problematic environment to try to understand governments, governments and policies. So when you deal with environments where there's censorship, severe restrictions on human rights, it becomes complicated to also address the policy. So if you read those documents, they are far too diplomatic. Then to talk briefly about new models that I'm working with. MARIN is a Media Art Research Interdisciplinary Network, another acronym. It's a residency and a research project that is nomadic. In the first year, we worked in the Irish Sea and the North Sea with two organizations that work with media art and five different marine biology research labs. So this is about hosting artists and scientists working together in quite intimate conditions and also doing field work at the sea. This idea came out of a dialogue with Marco Pelian, who has been doing macro labs, these remote sustainable laboratories in different places over the last 10 years, and the Polar Circuit experience. That was our first laboratory space. I lived on it for 3 months. We had 1,300 watts with wind and solar. That was our first sail. I was the only one who didn't get very sick. And one of the sort of locative mapping projects I did with an Australian artist, Nigel Hellier, about the Belfast Bay. Some of the sensors developed, we're interested in sort of citizen science aspects. Marija Balman and Matthew Biederman. And what we're doing now is we're shifting into sort of a hybrid of working at land and working at sea. Last summer we did a small hack lab at the sea, which took place on a small Baltic Sea island. Setting up the space with more solar panels, combining a kitchen and a lab. Cooking is really essential part of this activity. But this would be very familiar to many of you, working with Arduinos, other electronics to make a mobile sensor unit, which would navigate with GPS and collect environmental data. This is beta or alpha mode, but next summer we should have one that actually works. So next summer, if you are interested in what I talked about now, we're going to have Baltic Sea residencies and workshops starting at Pixel Ake Festival in March in Helsinki about environmental sensors and networks in media art. Then two other residencies that are sort of migratory in the Baltic Sea, and also Norway, Latvia. This is Marija Balman's sensor that also is an installation. Some of my cooking. That's the 4 a.m. scene. And there in the middle is, well, you can't see from that image, but the small islands that we use for the workshop. Just to finish, when I think through this experience and working in this different context and different collaboration, I think access is still a relevant question. It is not out of fashion. but it is becoming more relevant to think about access to knowledge rather than technology, or them combined. Then, from fixed rooms, we also often have meetings, generate mailing lists, and temporary environments which are more useful for sharing ideas. But when it has to do with serious production, then the classic model is perhaps more sustainable. So I'm interested in how the sort of spatial is now increasingly mixing with social, and of course with social media. This is a very trendy topic to talk about, but we only are missing is a non-Facebook platform that we could use specifically in our field. So I'm also thinking that rather than having heavy infrastructures in labs, there were many labs in the 90s that bought their silicon graphics machines, invested millions, and then could only sustain them for 3 years, and then poof, gone. So light kits and sort of modifiable environments is perhaps the good way to go. I would like to also quote Anne Nichten, who runs an interesting project in Netherlands called Patching Zone. She used to work for V2. She launched this term called R&D. So not R&D, but R&D, artistic research and development. So what does it take to maintain that locally and in collaboration with other labs or networks? That's, I think, all the answers for that have been probably already discussed during this meeting. So, field work is where I'm at with this a lot, but I often feel the need for the physical space that I used to have in the 90s, actually, because of the social quality that it had. I think I could finish with this, and I apologize also that because this was a little bit delayed and I'm flying out, unfortunately, from Brazil tonight, so I may have to leave before the session is over. Apologies for that. We have... A gente tem agora... O formato que a gente escolheu para hoje é o seguinte. Os três vão falar, 20 minutos. Depois a gente tem três pessoas comentando aqui, pessoas que são do Brasil, que vão trazer um pouco de contextualização para o que acontece por aqui e tal, e fazer mais comentários. Como o Tapio comentou agora, ele vai sair... Ele não sabe disso ainda, eu pensei nisso agora. Ele vai sair daqui a pouco, então acho que a gente vai ouvir os três respondentes que estão ali e depois só passar para ele fazer algum comentário depois deles, já que ele não vai participar da discussão no final. Depois a gente volta ao formato normal, aí o Barnabas vai falar, depois os três respondem, depois o Marcos, os três, e a gente parte para a discussão. Bom, ele vai estar lá embaixo também, eu falo com ele agora. Vou passar para os três, Paula Moreira, Miguel, Daniel Gonzalez, que vão comentar um pouco sobre a fala do Tapio. Boa tarde a todos. Na verdade, eu vou fazer um gancho da mesa anterior que teve, porque tinha uma antropóloga que disse justamente o seguinte, que ela leu muito a Escola de Frankfurt e Walter Benjamin e não conseguia entender a relação do mercado cultural, né, ou indústria cultural e as novas tecnologias, e que isso, na verdade, não tem mais... É outra coisa, totalmente diferente. Aí, na fala agora, eu fiquei pensando no seguinte. Na verdade, grande parte desses laboratórios de multimeios que esse histórico que acabou de foi dado, justamente de apropriação, né, ou reapropriação dos meios de produção, na verdade. E quando você se reapropria desses meios, não é justamente uma discussão que a gente teve também antes de ontem, não para você construir o seu próprio iPod ou um melhor software de edição de vídeo, mas justamente para você criar zonas de debate e zonas críticas sobre a tecnologia. Porque nós temos uma discussão realmente muito forte, esse elo com a universidade, e que, de fato, a educação passa, educação, cultura e ciência, elas têm que cada vez convergir justamente num espaço de troca e de ambiente de pessoas, porque é aí que você traz conhecimento crítico. Se isso está ligado ao mercado, se vai ter consequências ou não para o mercado, ou não, isso aí já é outra história. Então, eu fico contente por escutar a sua exposição, que acho que disso que se trata a nossa rede de laboratórios, né? Botar gente de diferentes redes, de diferentes tipos de conhecimento para trabalharem junto e justamente promoverem conhecimento crítico mesmo. É isso daí. Oh. Puta. Perdão. Olá, boa tarde a todos. É dizer que é um prazer participar e é muito inspirador escutar essa conversa, essa sua ponência, principalmente porque, considerando que estamos falando sobre a questão de laboratórios num contexto do Brasil de 2010, de 2011, é importante ver como algumas iniciativas, por exemplo, apresentada por você, ela tem um pioneirismo e uma trajetória muito longa, né? E tem algumas questões que a gente começa a trabalhar aqui sobre políticas públicas, sobre formatos colaborativos entre instituições, departamentos de tecnologia, laboratórios, que são formatos em que todavia se está considerando o fato de que exista um fluxo entre essas interfaces, esses lugares, para que possa fluir mais a informação. Me pareceu muito interessante a ideia de retroalimentação que existiu nessa experiência, que é uma coisa muito difícil aqui. Como, por exemplo, vocês podem trabalhar diretamente com bancos de dados de universidades e utilizar esses bancos de dados dentro de laboratórios com caráter mais independente. E também, de alguma maneira, eu vejo que existe um diálogo muito mais ágil com o que seriam as políticas públicas, né? Porque, de alguma maneira, também vocês, através dos formatos, vêm pressionando e impulsionando a discussão de como devem ser financiados os projetos também. Acho interessante dizer constatar o que você comentou sobre compartilhamento do conhecimento, mas equipamentos disponíveis também, né? Porque eu acho que o que diferencia é a questão de infraestrutura. No nosso contexto, existe, às vezes, a precariedade de pouco acesso. A ideia de compartilhar conhecimento, muitas vezes, tem que ver com a ideia empírica, a experiência de você estar num ambiente onde existam esses equipamentos e exista a possibilidade de que as pessoas possam compartilhar o conhecimento através das ferramentas mesmo, né? E eu acho que é muito interessante também o ponto de que existe uma busca também de uma teoria crítica e de uma posição política, no sentido de que reivindicar que a arte e a tecnologia ela deve estar dialogando diretamente com questões políticas no contexto local e global também. E eu acho interessante também essa nova virada, também esse novo formato em que começa a dialogar com a questão ambiental, com a questão da energia solar e formas alternativas, né? E também o caráter, como você comentou, de que o cozinhar, o encontro para cozinhar é algo importante, né? Porque volta numa questão mais afetiva de que a criação, a tecnologia, ela passa também pela convivência e com a ideia de você compartilhar um espaço em comum e ter a possibilidade de trabalhar, refletir e produzir. É isso que eu posso comentar, sim. Boa noite. Queria agradecer o convite e dizer que é um prazer estar aqui com vocês. E concordo completamente com as colocações que foram feitas pelos companheiros. E me parece que acho que há um sentimento de convergência aqui em relação ao relato que foi feito, em recuperação a algumas conversas que têm acontecido na lista, puxada principalmente pelo UFF, no contexto da gente entender e talvez atualizar a ideia de laboratório numa perspectiva um pouco mais politizada, para além das instalações circunscritas em um certo espaço com equipamentos de alto custo, enfim, que é claro, é o desejo de todos, mas... Opa! Alô? Oi! É o desejo de todos, mas que em alguns momentos não satisfaz toda a necessidade do que a gente precisa. Me parece, principalmente no que concerne o trato com as micropolíticas, essa relação entre o que está sendo produzido em termos tecnológicos e o que surge a partir do deslocamento, das experiências de deslocamento que o laboratório fez, me parece isso extremamente precioso. Acredito que é muito interessante quando a gente tem uma oportunidade de você poder trabalhar junto com a equipe que tem conhecimentos para serem compartilhados, mas talvez tão importante quanto isso ou mais, seja o conhecimento que surge a partir desse encontro. Se pauta muito aqui no Brasil, entre os artistas, o desejo de realizar obras de arte junto com equipes transdisciplinares e tal, mas muitas vezes o projeto já vem desenhado na cabeça do artista, ele só quer uma pessoa para executar. na medida em que você ultrapassa as questões de suporte, as questões de mera solução técnica, e você parte para a discussão de linguagem e a construção coletiva, de fato, a partir, inclusive, da análise dos contextos culturais que se encontra presente nos lugares que você chega através do deslocamento, quando você ultrapassa as suas fronteiras, me parece que a gente chega num ambiente bem mais estimulante e interessante. Obviamente que isso precisa ser feito a partir de uma politização dessas tecnologias. E, nesse sentido, eu acho extraordinário o caminho que vocês vêm seguindo. Eu vou passar só para o Tapio fazer uma finalização, porque ele está indo embora. Eu peço desculpa, porque a gente não vai conseguir contar com ele no debate. Only last 5 minutes. Do I have to leave now? Oh, dear. All very good comments. Thank you very much. I don't know what to so much add. Maybe over the last few years, the eyes are on Brazil, as an example. It's the only country, as far as I know, with a ministry department of digital culture in the world. And there is a sort of, and also I've never attended an event with this much participation in this field of people who are actively working in labs. So I really hope to gain a lot by hopefully some things also translated before I learn Portuguese, to learn a lot from the results of this meeting. And I guess also Felipe and I, we subscribe to a few mailing lists in common, and one of them is called Bricolabs. It's been an idea by a number of people to share sort of practical knowledge about how to apply things, copy things, share things. And I think those kinds of small micro examples that you talked about also, they are often the best things to look an example from. Things which are really big, mega ideas are often not so sustainable because they require sort of horizontal structures. In discussion with someone here, there was also a discussion that you have this funding structure of you have to apply every year for funding and the kind of status for getting funding. In Netherlands, for example, they've had 4-year funding periods, which enables them to do so much better work. In Finland, we also have the 1-year system, which is really bad. But in relation also to equipment, this was a practical discussion. In England, there's been an organization hosted by FACT in Liverpool that buys equipment in, and all arts organization can rent them from that organization. So these are kind of examples of, somebody did that. Let's talk to them and see what were their good and bad things they found out. People are usually very eager to share. And I think this is where it's good to do this little history of things that existed, even though I have no nostalgia in a sense. But some of those are really horrible failures where there's been a lot of investments, but it's just the kind of body of knowledge that is quite useful. And if any one of you, since I'm not here to talk to you after the event, so you can find me at an email called Tapio, T-A-P-I-O, at translocal.net. But I will be traveling for the next 20 hours, 24 hours or so. So I'm always traveling a bit, but that's becoming a problem with my CO2 footprint is the size of 2 Hummer vehicles. But thank you a lot, and I hope to talk to you on the next meeting. Vou passar a palavra para o Barnabas, que vem de Budapeste, na Hungria. Ele vai falar sobre o projeto Kitchen Budapest. Welcome everyone, and thank you. I would also would like to thank the organizers and especially Felipe for inviting me. I understand my task to be that I provide you with a case study of one particular East Central European Media Lab. I think it's going to be a very good complement to Tapio's general, more broadly painted picture of Media Labs in general. I think also that the relevance of this particular case study is that it, Kitchen Budapest, this entity that I represent here, this Media Lab, is funded by a corporation. So it's one particular funding scheme that maybe at the end of this very brief talk you can assess for yourself whether it works or not. By the way, this presentation software that I'm using and Tapio also used is called Prezi, and it's one of the success stories that came out of Kitchen Budapest, this Media Lab. It was developed right there. We look back to a fairly short history. Kitchen Budapest was founded in 2007 by a telecommunications company, which is almost fully owned by Deutsche Telekom. It's the biggest Hungarian telecommunication company. But we enjoy a fairly large amount of autonomy. Most of what we do, this is especially true for the first year or two, but also today, most of what we do, we generate from inside Kitchen Budapest. We are not told what to do by Magyar Telekom, by Hungarian Telekom. We call ourselves a Media Lab. Media Lab can mean very different things, as you all know, in different contexts. But in our case, we are a group of people who come from very diverse professional backgrounds and expertise. There are artists, designers, social scientists, engineers, computer scientists, architects. And we work on projects jointly. That's a very important thing always. It's a radically collaborative space. Projects that are related to digital culture, the internet, mobile communication, and urban space. And we're looking for the intersections of these areas. So almost by definition, most of our projects are interdisciplinary. We occupy this space that you can see on the right side. No, you cannot see, sorry. We don't have walls in the place. It's collaborative in that sense as well. Everyone is part of every discussion, basically. And it's in downtown Budapest, so that this urban space, our relation to the urban space, can come out as much as possible. Just a couple of sentences about the working methods. As I said, the only rule is that there are no individual projects. Everyone has to find at least two or three other people to work on their projects with. Every two, 3 months, we have an idea generation session when we sit around the circle and people can draw or in a couple of words, put down in a piece of paper what their project idea is. And then we discuss it going around. Everyone can contribute to the discussion. And if by the end you could convince two or three other people that your project is worthwhile, then you can run with it. Otherwise, you cannot do it, at least not in Kitchen Budapest. So here's a little mapping that you can not read, but maybe see down below. You can see all the people on the left side at Kitchen Budapest and all the projects on the right side. You can see the zigzagging lines because every project has at least three people working on it, and every person has different projects. It's not possible, it's a very flattened hierarchy at Kitchen Budapest, it's not possible to lead only projects. You also have to contribute to other projects. That's about the working methods. These are our main fields of activities. Most of what we do is production-based research. So basically, these groups of 3 to 20 people, basically, because that's about how many we are all together, come together and work on art and technology projects that are, we either produce some works that can be exhibited or taken to art fairs, or else we productize, try to commercialize some products. I will come back to this. I will give you some examples of the project that we have done in the past years. Then we also take commissions. We have this corporate sponsor who basically owns us, but as I said, gives us a fair amount of autonomy. Whenever they find us with a project proposal, we cannot really decline that. So for most of their products, we develop iPhone applications, Android applications, or they had a product that they wanted to have a box for, so we designed the box for them. We do things like that too. Then we also do some research with non-conventional research methods. And sometimes out of these research initiatives, actual product ideas come out. There's one now that, together with the Creation Center of Berlin, We just patented. It's an idea for a virtual pen drive. Maybe at the discussion I can talk more about this. And I think I will use the rest of my 15 or so minutes to talk about particular project, and through them maybe give you a hint about what kind of priorities and objectives we have. So one part of our activity is about mobile communications. Sometimes what we do is not innovation in the global sense, but we try to bring technology closer to people. We try to bridge the gulf that exists between technology on the one hand and most people's understanding of technology. There's in the broader public, there's usually an aversion to technology. They are scared of it. They don't want to use, for instance, their mobile phone for anything else except for talking and maybe taking pictures. And we try to give them very easy tools with which they can realize how much more they can do with their technology. This is a very primitive, very simple animation tool. It's a frame-based animation tool that we developed for Nokia phones a couple of years back when there was no iPhone or Android around, at least in Hungary. And it's frame-based in a sense that you take a picture, and when you take the next picture, you will see vaguely the frame of the previous picture. So it's going to be extremely simple for you to create animations. And then you can play it for yourself, and we actually witnessed it many times that it kind of, it's an eye-opening experience for people like grandmothers or people who would never even think about using their phones for anything else except for talking, how easy it is to sort of hack their own mobile phones. This is obviated by the iPhone App Store and Android now, where you can find dozens of applications like this. But we did it before that, and we did it for other platforms. We have a whole subgroup of Kitchen Budapest, which we call Widget Factory, which works specifically with mobile applications and social media applications and interaction design. They are the ones who take commissions from corporations, particularly our corporate sponsor, but also they come up with their own ideas. They generate ideas too, because we are a new media lab after all. So if we just start to becoming a design factory of some sort, then we would lose what we all think is the main value about us. In this case, this is an iPhone game that they came up with, these guys in the Widget Factory. The idea is that it's an interactive game where if you have a little time on a bus or a train ride, you can challenge a friend of yours for a very brief game. You get an English word in this case, and you have to answer, give the translation of the word, and you're actually dueling with someone else. So if you're the first one to give a correct translation, then the little figure that represents you, let's say the rabbit, can hit on the head the potato and the other figure. So it's a sort of a game that's also a language learning tool. Then we also like to impart ambient intelligence into inanimate objects. In this case, these are lamps that can react and interact with their environment. They can politely bow to you when you pass by them. We have many lamp projects since then too. And this is a project where we enable plants to communicate when they are thirsty or they need to be placed to a warmer place or a colder place. They can send you SMS messages or tweets with the help of this little device that we produce. There's actually a nicer, a better designed, newer version of this. Okay, let me go on because I don't want to wear out. You're welcome. I'm not going to talk about this now. Landprint was one of the first projects we did that was very successful. Here the idea is that we used hand mixers, put them into a lawnmower, and with the help of a computer also put on the lawnmower, you can cut any sort of text or picture into the lawn. So it's a very typical hacking project. and hacking is something that we take very seriously at Kibu. So here the idea is that you would usually just take a lawnmower and cut lawn with it, but it's a piece of technology like anything else that has an infinite number of possibilities for being hacked and used in new contexts. I don't want to talk about all of them because I think we'll need time at the end to talk about more theoretical stuff too. Recently we participated together with Media Lab Prado in a cross-city festival cooperation called Media Facade Festival in Europe. It had, I think, seven cities participating. And one of the things we did was we enabled two different buildings in Budapest to be interacted with and changed by passers-by, by average people. They could change the colors of these buildings, in one case with just online, and the other case through blowing into a little UFO-looking device. By blowing into these devices, they could change the colors of these facades. Excuse me. We also have some design objects that we have some pressure from our corporate sponsor to try to commercialize some of the things we do. They tend to look at us as like a sandbox for children, where we do all kinds of funny stuff like hacking lawnmowers, but not doing anything really useful for the society or from a business perspective. So we have some little devices like this this poem bean that I just showed you. Which can retain poetry in Morse codes, and then you can replay the poetry or send these little beans to other people with some messages, for instance, a poem or your business card coded in them. And also we have a little night lamp. And we're trying to bring them to the market. We also have a lot of data visualization projects. One of which, let me tell you a couple of sentences about, if I have the throat for it. Just one second, I have a candy that I can use for these occasions. How can someone get a cold in Brazil? No? It's a shame. So I told you one of our missions is that we try to bring technology closer to the public, to people. And sometimes it helps when technology has a sort of a tangible manifestation. So this particular project we call DataFizz visualizes online-offline transitions. And we installed it, exhibited it at various places. And we found that it really helps people to both to understand technology and to raise some questions about what exactly it means to use technology and how exactly offline and online are different. It consists of a fish tank and the projection surface above the fish tank. And what happens is that if you befriend this fish tank called DataFizz on GTalk or Facebook, then each time you go online, there will be a little bubble starting up at the bottom of the fish tank, a real physical bubble. And when it reaches the surface of the fish tank, it turns into a projected virtual bubble, which will float above the fish tank as long as you're online, and then drops off when you go offline. So it really points to the fact that you can somehow grab or seize this concept of the offline online with the help of a very much offline physical object. It was actually installed. That was a Google conference in Budapest. I think most of you would have enjoyed a lot about 5 or 6 weeks ago in Budapest, Internet at Liberty. It was about cybersecurity and privacy and online freedom of expression. And a lot of activists and bloggers from all over the world were there. We also have some mapping projects. This is a subjective map. We realize that most people, when they think about their own cities, for instance, they don't really have the objective maps on their minds. But there are some parts of the cities which are much more emphatic for them. This is one version of this project where people's Foursquare check-ins changed the shape of this is Budapest, the capital of Hungary, of which you can see the map. So each time someone checked in with Foursquare, that part of the city where he or she checked in would be amplified or magnified, and other parts would be overshadowed. And then finally, we have some open source software developments ourselves. We take open source very seriously. There are a couple of different programming languages which are open source, and they were developed partly in Kitchen Budapest. This is called Animata. It's another animation software. It's a picture-based, not a frame-based like the other one I showed you before. It's an open source software. It has a lot of followers, especially in Scandinavia, I understand. And in this case, it's used for an interactive theater, basically, where you can move a puppet with the help of your own movements. And it, again, it's extremely easy to use this Animata, this animation, real-time animation software. Another open source development or software that was born partly in Kitchen Budapest is the Fluxus programming language, not only at Kitchen Budapest, but I think I can say that Kitchen Budapest has a very important role in the development of it. And one of its advantages is that it enables people to do live coding, what we call live coding. You see the codes themselves at the same time when you see the result of the codes. For many people, codes are very obscure. They don't know what exactly is going on when people code. But with the help of this, they see sort of like a musical quartet of four people coding, and there's a VJ or a DJ at the same time. And what these people code, as they change the code lines, the result will at the same time simultaneously appear on the screen. So people get an aha moment when they see, oh, so that's exactly how coding and programming happens. We also have some augmented reality projects. In this case, we put AR tags on the bottom of glasses or bottles. And when you're in a bar and you're drinking, you raise the glass, and thereby you're showing the text towards the webcam. And you will see an instrument coming to alive and the musical stream appearing at the same time. So you can interactively play music and at the same time start to appreciate what augmented reality is about if you haven't known about it. So as you can see, most of our projects are kind of low-tech in some sense, but they illustrate or bring light to some kind of technology that's still obscure to most people. So they are very appropriate for educational purposes, and we use them for that. We have a lot of workshops for children starting at preschool age all the way to university students. And finally, let me just, we have very serious community outreach programs too, but there's just one thing I want to show you, because it's the most recent project we participated in. It's the first time that this Bakarobo, which means stupid robots in Japanese, event has come out of Japan itself. The idea here is that in the Western world, robots are usually useful stuff, things that do chores at home, they vacuum the house and stuff like this. In Japan, they tend to be funny or playful. So there's this fairly established festival in Japan where robots compete with each other on three criteria, and the most important of them being that they have to be useless, absolutely useless. And the second is that they do have to have some sort of mechanism, and the third one is that they have to make people laugh, they have to make people crack up. So we brought this festival from Japan to Europe, and this was the first time that it took place outside of Japan. And there were many entries. It just happened a couple of on October the 31st. And there was a jury of independent people. There was only one guy from Kitchen Budapest who was there in the jury. And I can proudly tell you that most of the winners were actually robots developed by Kitchen Budapest. And they were really very funny. That's another lamp project that we had. This lamp was choosing between different cakes, and then at the end ate one of them. And this was, again, a very low-tech hacking robot worm that wanted to eat an apple but never got there. And I think now the winner is shown, which is a licking cat. Of course, it makes no sense. That was part of it why it won. But it could lick other cats. And that's basically what it could do. So now you might understand why our corporate sponsor says that, what the heck are you guys doing with the money that we give you? I think I will stop here, but I just wanted to give you a glimpse of what kind of things we do at this particular. We also do more serious stuff, New Media Lab. And I'm looking forward to some more discussion after Marcus's talk. Thank you very much for your attention. Boa tarde, uma vez mais. Na verdade, o que eu gostaria de falar é que, de fato, uma vez mais... Vai botar o tradutor. Que, uma vez mais, como no debate de antes de ontem, existe aí sempre uma tensão entre utilidade e experimento. Isso é uma coisa que parece que nunca vai... Na verdade, nunca vai deixar o campo da cultura, né? Justamente essa questão de a utilidade da coisa, o experimento como conhecimento. E que existe também, na verdade, uma sensibilidade da corporação de... A gente pode usar a palavra cooptar, mas justamente de utilizar esses métodos de modo compartilhado, como você bem demonstrou, que às vezes, num ambiente com um modelo de trabalho, é interessante a pessoa fazer participar de outro projeto para estar dentro do esquema. Ou seja, uma vez mais, aí, o encontro como laboratório é o encontro que é importante para gerar conhecimento. E um pouco de uma experiência minha aqui em São Paulo, que justamente por uma questão, até indo em encontro à primeira fala que foi feita, na universidade, sim, existem grupos que trabalham com arte e tecnologia e com compartilhamento de conhecimento, mas os gestores públicos, ainda mais parte da cultura, por vezes eles não conseguem compreender essa questão da utilidade e o experimento, ao ponto de esse projeto que você mostrou de animação, nós tentamos replicar um centro cultural ali e o coordenador de animação ele achou tosco, não usual, porque ele tinha um projeto ou outro de ele queria ver um resultado de uma boa animação. Ele queria a questão do produto feito. Então, de novo, aí sempre existe essa tensão. Primeiro, eu acho que a gente não devemos resolvê-la. Essa tensão ela tem que continuar, porque, como você mesmo colocou, é muito importante, às vezes, que, num laboratório, tanto a tensão do Estado como a tensão da sociedade ou a tensão da corporação façam os pesquisadores e as pessoas que trabalham com experimentos a procurar novas perspectivas, até para não se criar, de fato, um mundo muito particular dos artistas experimentais. E, justamente, senão, justamente você vai acabar no contraponto de... Bem, e o cotidiano, como que te dá acesso à ciência para as pessoas, que era justamente a questão que você colocou. Então, essa atenção, sim, ela é necessária o tempo todo para tornar a ciência cotidiana e tornar a ciência uma coisa, de fato, corriqueira. E é por isso que a gente trabalha com isso, porque a ciência hoje em dia ela faz parte do nosso cotidiano, né? A gente está permeado por ela. Boa noite. Eu acho que, assim, me parece que os resultados obtidos pelo laboratório de vocês está diretamente relacionado com o fato de que as equipes são interdisciplinares. Então, o fato de você ter numa mesma equipe pessoas com trajetórias e formações distintas e concepções de mundo diversas também facilita muito o entendimento de que o uso das tecnologias deve ter diversos outros propósitos para além da pesquisa estética pura e simples. que tem o seu valor, obviamente, é interessante, toda pesquisa estética e de linguagem, mas na medida em que você consegue conjugar isso com uma experiência sensorial e afetiva rica, você chega a resultados muito mais interessantes, normalmente, e você pode contar com o feedback também do interator de um jeito muito mais colaborativo, vamos dizer assim, praticamente uma coautoria do processo de trabalho. E acredito que isso também tem uma relação muito forte com o fato de que há um peso grande de design no trabalho todo de vocês, na perspectiva de que eu sou design, eu entendo bem como isso funciona na cabeça da gente. Existe muito essa relação forma e função, elas estão sempre de mão dadas, é impossível fazer uma distinção de um peso maior para uma coisa ou para outra, e isso sempre agrega coisas importantes no trabalho. Gostei muito, principalmente, dessa preocupação em se criar uma experiência também positiva no usuário, na pessoa que vai ter contato com a obra, seja que tipo de experiência for, seja uma coisa lúdica ou alguma coisa que tenha... que possa chegar a resultados mais subjetivos, como é o caso do Submap, que me parece bastante interessante, na perspectiva de que existem tantas discussões hoje no mundo relacionadas a cartografias afetivas, e que novos mapas... está falhando o microfone, mas enfim... de que novos mapas podem ser construídos para além dos mapas oficiais. Os mapas que são construídos a partir... Da relação afetiva que as pessoas têm com os lugares e com as experiências que viveram nesses lugares. Então, esse experimento, o Submap, é bastante interessante nesse sentido e dá bastante visibilidade para essa questão em particular. Acredito também que uma aparente inutilidade de alguns dispositivos talvez seja uma das coisas assim, mais interessantes também que o trabalho propicia, na perspectiva de que você pode alargar, então, muito mais facilmente as possibilidades de combinações entre elementos completamente distintos, quando você não tem uma pauta tão rígida esperando um produto que possa ser efetivamente aplicado no mercado ou ter uma utilidade prática mais efetiva. Acho que a equipe de vocês e o procedimento de trabalho são coisas, o procedimento de trabalho principalmente, é diretamente responsável pela forma como vocês conseguem obter esses resultados tão transdisciplinares. Boa noite. Bom, eu queria tecer alguns comentários sobre a questão fundamental do debate, que é o formato laboratório. Me pareceu interessante, e inclusive me surgiram algumas dúvidas, sobre esse formato em que existe uma produção completamente colaborativa, em que existe um grupo em que as pessoas contribuem de maneiras diferentes para a criação de cada um dos projetos, dos dispositivos, das tecnologias, né? Infelizmente, essa foi uma parte que, na minha opinião, a conversa partiu daí, num formato bem interessante, mas não ficou claro para mim como é que é a dinâmica disso e também de que maneira esses procedimentos eles dialogam diretamente com a sociedade no contexto de Budapeste, né? Como isso pode... transformar-se em projetos educativos, como existe uma aceitação não do objeto acabado, do objeto de arte e tecnologia, que, na minha opinião, representa uma alternativa ao modelo industrial, porque, nesse caso, vemos que são concebidos de uma maneira diferente, são concebidos de forma colaborativa, a partir de pesquisa. Eu gostei muito da ideia da pesquisa enfocada na produção. Mas me surge a dúvida de que, além da ideia de você ter o acesso a esses dispositivos, esses objetos e esses produtos que podem ser gerados, de que maneira o laboratório está aberto a dialogar diretamente com a sociedade e quais são os programas e quais são os mecanismos que possibilitam isso. E essa foi uma questão que não ficou muito clara para mim, assim. Mas eu fiquei muito interessado pela questão lúdica também, a ideia de trabalhar de uma maneira em que os produtos tenha um caráter lúdico que possa interessar pessoas de diferentes naturezas, diferentes interesses também. Repete a última frase. I'm sorry, it was a little distorted to me, so I didn't catch the last question properly. I think if you... Claro, seria sobre a permeabilidade entre a sociedade e o laboratório, considerando que, por um lado, eu vejo que o caráter... Yeah, thanks. So maybe thanks a lot for the very knowledgeable and smart questions. I think it's the main question is who exactly do you keep yourself answerable to? It's very, very important as a theme or topic for us. We really have projects that bind us to the city. For instance, this Media Facade Festival that we talked about, that we wanted to make sure that people can start to interact with their own buildings in the city by changing their colors and stuff. Very often it's sort of a community outreach effort on our side, because we take it very seriously and we think it's very important. But that's not one of the expectations that we have to meet. Because we have a corporate sponsor, it comes with certain pluses and minuses. And when we have autonomy, then we can do what we think is important. But that's not something that's expected from us. Did I understand your question correctly? It's not that, like in the case of Media Lab Prado, they are partly financed by the city, so there are particular expectations of what they have to do and what they don't have to do. We don't have any sort of expectation like that towards the city in which we are. It comes from sort of inside, from us, that we understand ourselves as a media lab, which has to have a particular way of comporting itself towards its environment and relating to its environment. But it's not something that we have to report on. Did I understand your question correctly? Okay. Sorry, Ed. Thank you. Agora vamos continuar com o Marcos Garcia. Eu queria só fazer uma visita. Tapio, you'll be late. You'll miss your plane. You should leave. Marcos Garcia, do Media Lab Prado, de Madrid, vai continuar. Vai falar um pouco sobre a experiência deles lá e um pouco do questionamento sobre o futuro dos laboratórios. Eu vou falar só um pouquinho, que eu tive a oportunidade de participar da discussão lá de um evento chamado Lab to Lab, onde eu conheci o pessoal do Kitchen Budapest, onde eu conheci o pessoal do Media Lab Prato, que já está fazendo uma investigação interessante, de outros Media Labs. E a conversa foi muito legal, porque a gente pensou em futuro, houve alguns momentos de projeção, de pensar o que é um laboratório daqui a 20 ou 30 anos e tal. Então o Marcos vai falar sobre como funciona o Media Lab Prado, que tem uma programação bem interessante, e sobre a estrutura deles e as questões envolvidas por lá. Bueno, buenas tardes. Yo voy a hacer mi presentación en español. Primero quería agradecer a Felipe y a toda la organización. No sé si se oye. ¿Ahora? Bueno, pues eso, que quería agradecer a Felipe y a la organización del foro que me hayan invitado y, bueno, darme la oportunidad para presentar la experiencia de Media Lab Prado y luego también al principio quería hacer una breve introducción sobre a qué responde este interés que se ha intensificado en los últimos años sobre los Media Labs, los laboratorios de cultura digital. Yo creo que este interés responde a todo lo que ha sucedido en los últimos 30 años en Internet, que sobre todo se ha intensificado, como decía, en los últimos 10, yo creo. Una de las características de la cultura digital y de Internet es este nuevo desorden, ¿no? El potencial de este desorden digital, ¿no? David Weinberger dice, todo es misceláneo, ¿no? Todo se mezcla. Entonces estos pares yo que he puesto aquí, ¿no? Estos pares de productor, consumidor, profesional, amateur, Estos pares que antes nos servían, ¿no? para organizar un poco la pues, la producción, para entendernos, de repente ahora dejan de ser útiles, dejan de ser tan útiles, ¿no? Y vemos que las divisiones entre uno y otro se vuelven más borrosas y que entre medias están surgiendo cosas muy interesantes. Yo creo que esa es una de las características de lo digital, ¿no? O sea, por ejemplo, en Internet es un espacio en el que los consumidores pueden convertirse en productores, en el que los amateurs pueden participar en la producción también y generar propuestas de gran calidad, que antes solo se asociaba a lo profesional, donde los principiantes pueden colaborar con los expertos, ¿no? Donde de repente lo local empieza a cobrar una importancia muy grande, ¿no? Pero sin perder de vista tampoco la conexión global o cosmopolita. En fin, la idea también de que es en la red es un espacio donde los límites tradicionales entre las disciplinas también se han difuminado, ¿no? Esto es algo que para mí ya es importante ya a priori, ¿no? Pensar hacia quién van dirigidos estos laboratorios de cultura digital. Pues yo diría que a cualquiera de todos estos, ¿no? Desde luego no creo que los Media Labs o los laboratorios de cultura digital vayan dirigidos a artistas únicamente, ¿no? Bueno, entonces yo lo que iba a hacer ahora es explicar un poco cómo intentamos desde Media Lab Prado pues dar respuesta a este nuevo desorden digital que planteaba aquí al principio, ¿no? Y voy a, bueno, tengo algunas diapositivas donde explico cómo organizamos, ¿no?, todas las actividades. Primero a través de líneas de trabajo estables que voy a explicar. Luego también hay unas áreas de interés que son transversales a todas las líneas de trabajo. Y lo que es más importante, voy a hablar de los formatos, de los protocolos, de los dispositivos, de las metodologías de actuación que hacen posible pues esa permeabilidad, ¿no?, de ofrecer una plataforma en la que cualquiera pueda participar en los procesos de producción, ya sea proponiendo un proyecto o participando como colaborador en el desarrollo de ese proyecto, ¿no? Primero me gustaría mencionar que Media Lab Prado es un, ya lo han mencionado antes en la presentación anterior, es un programa del área de las artes del Ayuntamiento de Madrid, o sea, es un programa público. Creo que esto es es importante de señalar, ¿no? Es un programa de cultura digital y que está interesado en ese área de confluencia entre disciplinas, entre arte, ciencia, tecnología, pero también las implicaciones sociales. Es un programa público del Ayuntamiento de Madrid y tiene que justificar o tiene que tener una función social, ¿no?, una función en la ciudad. Bueno, las líneas de trabajo de Media Lab Prado son estas seis. Son líneas estables, algunas han empezado antes, otras después. Muchas de ellas tienen un director, un comisario, ¿no?, que actúa como asesor externo, ¿no? No forma parte del propio equipo de Media Lab. Entonces, tienen que ver con los usos creativos de la tecnología, con la visualización de la información y todo lo que es la cultura de los datos, la cultura del open data, ¿no?, de los datos abiertos. Una línea de trabajo que es el Laboratorio del Procomún, un proyecto que está dedicado al estudio, a la movilización, a la visualización de los bienes comunes, ¿no?, del commons, es el Procomún. También hay otra línea dedicada a la cultura de las redes, que es InclusivaNet, una específica sobre las nuevas formas de producción, gestión y difusión de la cultura de la imagen y sonido. Y por último, este es Medianera Lab, que es sobre mediafachadas y espacio público. Esta es una línea de trabajo que se ha incorporado hace poco porque hace un año instalaron en la fachada donde está, en la plaza donde se encuentra Media Lab Prado, pues una gran pantalla una pantalla digital. Bueno, las áreas de interés, que yo creo que están, que conectan todas las líneas de trabajo, tiene que ver con las formas de aprendizaje, ¿no? Cómo creamos nuevos sistemas para encontrarnos, intercambiar conocimiento y aprender juntos, ¿no?, alrededor de un proyecto, aprender haciendo, ¿no? Esto nos interesa indagar sobre estos modelos. También los modelos de organización que lo permiten, ¿no? Modelos de organización interna, pero también en relación con el exterior. Creo que es una reflexión interesante acerca de los laboratorios, ¿no? Como contextos especiales donde se puede experimentar, pero que tienen que estar en contacto con una realidad. Y hay una, tienen que ser permeables, ¿no? Tiene que haber una capa de contacto con el exterior, ¿no? Y es también indagar sobre formas de colaboración. Algo propio también de lo digital, ¿no? Como el tiempo se comprime, ¿no? Y el interés de hacer genealogías, incluso arqueología de los media, ¿no? No se trata solo de ver cuál es el último gadget, cuál es la última herramienta, sino ver cómo las discusiones, las reflexiones acerca de la tecnología han existido siempre, ¿no? Eso es una preocupación interesante. Luego también la innovación legal, muy propio de la cultura digital, ¿no? Todas las nuevas formas de licencia, las nuevas herramientas legales que nos permiten precisamente colaborar, ¿no? intercambiar la información y el conocimiento. Y luego, como no, el archivo digital, que también está muy ligado a la parte legal, ¿no? En qué manera se registran y se licencian los contenidos y se da acceso a una información, pero no solo acceso a una información, a unos contenidos, sino también a la producción y la investigación. Este sería otro, yo creo, de las características de lo digital, ¿no? Y en relación, por ejemplo, a las instituciones que tradicionalmente se han encargado de producir y difundir el conocimiento, ¿no? Pues la idea del laboratorio de cultura digital sería no solo la de ser un proveedor de contenidos, sino facilitar, ser una plataforma donde es posible también la producción, ¿no? ¿Qué formatos, ¿no? ¿Qué formatos empleamos, ¿no? De distintos formatos de talleres de producción, algunos son internacionales, otros son más locales. Luego voy a explicar en detalle cómo funcionan estos talleres de producción. Y luego también hay grupos estables de trabajo que tienen lugar a lo largo del año. Los encuentros AV Lab sería un formato también de presentación, concierto, donde hay un diálogo con los que actúan. Y luego la parte más abierta, que serían los laboratorios abiertos, los Open Labs, ¿no? donde ahí no es necesario la convocatoria porque el espacio ya está abierto para que se pueda usar, ¿no? ¿Qué dispositivos usamos, ¿no? ¿Qué protocolos, ¿no? ¿Qué dispositivos se ofrecen? Pues el primero es un lugar, como decía, un lugar abierto, ¿no? Eso es esencial. Y para mí es muy importante que el lugar sea permanente. Tengo dudas acerca de los laboratorios nómadas, porque creo que si estamos buscando, el objetivo es tener una conexión con una función dentro de la ciudad, tener un espacio estable es muy importante. La labor de los mediadores culturales, la idea de que el espacio es abierto y hay un interlocutor, o el visitante también encuentra un interlocutor, que hace posible esa conexión con los procesos de producción, ¿no? Que haya personas, ¿no? Personas que puedan atender y que puedan escuchar las demandas, las necesidades de los visitantes o de los usuarios, ¿no? Luego el sistema de convocatorias abiertas, ya decía antes, ¿no? Que convocatorias de proyectos, pero luego convocatorias también de colaboradores para que cualquiera pueda participar en la colaboración. Y luego todas las herramientas que ofrece, pues, el espacio online, la web, las distintas herramientas, que esas siempre son un complemento, ¿no? Un complemento para lo que ocurre en el espacio físico. Bueno, entonces voy ahora a detallar rápidamente cómo funciona un taller de producción, en concreto un taller internacional de producción que tiene una duración más o menos de 2 semanas, algo más, y que comienza con una convocatoria abierta, ¿no? Y la idea es combinar en un mismo espacio. El espacio de Media Lab es muy pequeño, es más pequeño que esta sala, tiene 150 metros cuadrados. Y en un mismo espacio se dan distintas funciones, ¿no? La de taller o laboratorio, un espacio de producción, también es un espacio de muestra, de exhibición, de acceso a una serie de prototipos que se han ido haciendo en los distintos talleres, y luego un espacio de reflexión también. Entonces, conectar esas tres en un mismo lugar creo que es interesante, y todas se dan a la vez, el espacio siempre abierto, ¿no? Entonces, como decía, primero se abre una convocatoria internacional y los temas que se proponen para estos talleres son temas que no son disciplinares. Por ejemplo, magia y tecnología, juegos de la visión, la ciudad como base de datos, datos públicos, datos en público de la plataforma Visualizar. Como veis, son asuntos que no van dirigidos a un perfil concreto, sino que puede interesar a un ingeniero, a un artista, a un científico, a un activista, a quien sea, ¿no? Entonces se hace una selección de 10 ideas, ¿no? 10 ideas. Las personas que vienen de fuera de la ciudad, pues se les ofrece el alojamiento, ¿no? y el viaje. Y en el contexto del taller, que son además las personas que eligen los proyectos, pues participan unos asesores, asesores expertos, pero expertos en distintos campos, que son los que hacen la moderación, ¿no? de todo el taller, donde se van a desarrollar los proyectos. Pero una vez que ya se han seleccionado, viene la parte más importante, que es la convocatoria de colaboradores. A todo el proceso se suman unos 50 colaboradores que se van uniendo a los distintos proyectos que están descritos, ¿no? en el foro, y ya se van sumando, ¿no? Y los que vienen de fuera también se les ofrece el alojamiento. Bueno, entonces esto ya estaba previsto, que iba a fallar, porque yo también uso Ubuntu, pero no sé qué ha pasado, que está aquí. Entonces es un vídeo en el que algunos de los participantes en los talleres explican pues su visión del modelo. I think that it's a good model, and it's certainly quite a unique one, really. Collaborators have an opportunity to I suppose choose which project they're most enthusiastic about, and they group themselves around around those projects based on their enthusiasm. So what they bring to the project isn't so much their hard work as their interest. And out of that comes a lot of creative contribution that perhaps otherwise wouldn't occur if it was more like a paid labor or something like that. What's beautiful about the Media Lab or the Interactivos specifically is that there's a period of time that the group gets to collaborate on the evolution of an initial idea, an initial spark, and that project becomes grander and more interesting and more complete and more complex over the course of a very short period of time of 2 weeks. Todavía no. Sí, perdón, estaba la otra ventana. Bueno, entonces esa es la clave, ¿no? De todo, que el espacio, que los procesos de producción sean permeables a la colaboración de cualquiera. Y está esa idea, ¿no? de la granularidad de la participación, ¿no? De la posibilidad de participar de múltiples maneras, incluidas también las formas débiles de colaboración. O sea, no hace falta tener un compromiso de estar las 2 semanas completas en el taller desarrollando el proyecto, también se puede participar yendo solo unas horas. Muchas veces ese tipo de participación débil es esencial, ¿no? O sea, un sistema que permita la participación débil es aquel que al final luego acaba siendo estable, ¿no? Y esa es una de las preocupaciones que tenemos. Entonces voy a poner aquí un ejemplo, ¿no? De un grupito de uno de los talleres. Este taller era Ciencia de Garaje. Y entonces aquí Zack Smith en el recuadro propuso construir una impresora 3D, una RepRap. Y aquí veis el grupo, ¿no? Veis que vienen de distintos lugares, ¿no? y tienen distintos perfiles, ¿no? Vienen de distintos campos de conocimiento. Y este es el resultado, ¿no? Es un proyecto que a lo mejor ya conocéis. Nos interesa muchísimo porque todas las capas son libres, ¿no? El diseño, el hardware y el software, todo es libre, ¿no? Y esto ha permitido que se pueda desarrollar de manera distribuida por todo el mundo. Bueno, entonces me quedan 5 minutos con esto de los cambios. Bueno, después del taller, además se ha construido una aquí en el taller, aquí al lado. Zack Smith diseñó la MakerBot. La RepRap es RepRap porque es autorreplicable. Y esta es una de prototipado rápido, que no es autorreplicable, pero funciona muy bien. Bueno, la idea de que el proceso sea abierto desde el principio, ¿no? Y es de ahí la importancia de la documentación. Si es un espacio de experimentación, es fundamental ir documentando los errores, ¿no? Hay un wiki, nos gustaría inspirarnos en este proyecto, en el futuro, ¿no? del MIT, el cuaderno de laboratorio. Y otra figura fundamental, otra función fundamental es la de los mediadores culturales, que son los que, como decía, dan la bienvenida a los visitantes y les introducen en los distintos grupos de trabajo, si es un momento de taller o en los prototipos que se han hecho en alguno de los talleres. Entonces es fundamental su labor para conectar o para que realmente los procesos sean abiertos. La noción de interactividad que se discutió en la mesa anterior, a nosotros la que nos interesa es aquella que se produce entre los participantes en los procesos de producción, no tanto la tecnología con las personas, que también puede ser interesante, pero lo que nos interesaba es las interacciones entre los participantes en los procesos de producción. Aquí iba a mostrar algunos resultados. Como veis, son muy variados. Hay proyectos que en lo artístico predomina un poco más, o en otros es más lo tecnológico o lo social, o tiene un carácter más activista, algunos tienen un carácter más teórico. Hay varios proyectos de traducción colaborativa de libros o de producción colaborativa de libros. En fin, es muy variado. Y la idea siempre es que el contexto del taller genere como una especie de ecosistema, ¿no? Donde haya varias aproximaciones, y eso es lo que hace más rico, ¿no? No voy a poner ahora los ejemplos porque no me da tiempo de algunos de los resultados del taller. Voy a mencionar este brevemente un proyecto de Nerea Calvillo y un grupo de colaboradores que se hizo en Visualizar, que es un sistema de visualización de distintos componentes del aire de la ciudad de Madrid, con datos públicos, ¿no? Ver cómo van modificándose de manera dinámica, ¿no? Según va pasando las horas del día, según la época del año, si llovía, si no llovía, si había partido de fútbol. Y este me interesaba ponerlo porque una de las colaboradoras, luego en otro de los talleres, propuso hacer construir estaciones caseras de medición de estos distintos componentes del aire para luego nutrir la aplicación, ¿no? De software, y ya no tener que utilizar solo los datos que ofrecía el ayuntamiento. La importancia de que sea un espacio flexible y abierto a la improvisación, ¿no? Entonces, muchos de los talleres, de las actividades que se generan en el contexto de Media Lab son propuestas por los propios usuarios. Entonces, ¿cómo generar, cómo posibilitar que lo improvisado tenga lugar, ¿no? Y luego, pues la cantidad de conciertos, de doorbots o de distintos talleres que se hacen en distintos lugares, no solo dentro de Media Lab, sino en otros lugares de la ciudad, en colaboración con otros sitios. Bueno, la parte festiva, esto no hace falta hablar mucho de ello, ¿no? Pero es donde, claro, todo el mundo, las cañas son este vasito pequeño de cerveza, dicen, bueno, qué pequeño, ¿no? Pero tomamos muchas. Entonces, es en este lugar, en la parte festiva, es cuando surge lo que llamamos más allá del laboratorio, ¿no? Estos son algunos ejemplos de distintas iniciativas que han surgido de las conversaciones que se daban en estos espacios de caña o en los momentos más informales del laboratorio, pues un espacio hacker en Lisboa, unas empresas de diseño interactivo, una plataforma online de DIY Biology Projects. Bueno. La cuestión de la replicabilidad, ¿no? Y de los modelos. Dije que iba a hablar sobre todo esto, ¿no? De modelos, cuáles son las estrategias, cuáles son los protocolos. Pues a nosotros nos interesa mucho, y que es muy propio de lo digital, ¿no? Cómo transmitir las experiencias, las metodologías, para que eso se pueda utilizar, se pueda aprovechar en otros contextos. Aquí ponía algunos ejemplos de el Doorbot, los Hack Meetings, los Manuals. Todos son ejemplos de plataformas que se pueden replicar en cualquier lugar, ¿no? Los barcamps, Pechacucha, hay unos derechos, pero la idea de un formato muy sencillo que se puede hacer en cualquier lugar. Entonces, aquí hay alguna muestra de de talleres que se han hecho, ¿no? A mí me interesa bastante, en la Universidad de Salamanca se hizo un pequeño taller que se llamó Colaboratorio, y de allí luego pues está generando, se está construyendo un Media Lab que ya va a tener una sede estable, ¿no? A partir de la experiencia. Luego, algunos proyectos que están replicándose en otros lugares, ¿no? Como el Laboratorio del Procomún, que tiene un grupo estable en México, un proyecto que se coordina desde el Centro Cultural de España. Luego también los encuentros AVLAB, que justo Daniel González fue uno de los que los impulsó en Madrid y ahora ya vive por estas tierras, y ahora pues se está celebrando en el Centro Cultural de España, aquí en Sao Paulo. Y como decía, son estos espacios, ¿no?, que tienen una mezcla entre concierto, conferencia y espacio de discusión sobre los proyectos, ¿no? Y, como no, el taller interactivo es en Belo Horizonte, que están organizando desde Marginalia Lab. André fue un colaborador en uno de los talleres de interactivos, en concreto en Lima, y bueno, pues dijo, bueno, vamos a ver si lo podemos replicar en Belo Horizonte. Y bueno, pues lo están haciendo, ¿no? Sí, la idea de la colaboración entre laboratorios, ¿ya está? Bueno, rápidamente, a toda velocidad. Qué mal había calculado, oye, porque... El Lab to Lab, una iniciativa de CreaLab de Nantes, que nos reunió a otros pequeños laboratorios como Constant, Kitchen, Área de Londres, aquí esto está, y Media Lab de Madrid. Y que en su última edición, su última reunión que se celebró en Madrid, vinieron también algunos representantes de laboratorios o de distintas iniciativas de América Latina, y se ha creado lo que llaman el Absur Lab, que probablemente se reúnan en Medellín en 2011. Quería poner esta imagen porque esto es N-1, una red social libre que pertenece a este semillero de redes sociales que se llama Lorea. Y por último, muy rápidamente, estamos ahora justo en Media Lab Prado iniciando un proceso de reflexión que se llama Pensando y Haciendo Media Lab Prado, porque nos vamos a trasladar a un edificio más grande. Entonces, pues es un grupo de trabajo y también es un espacio donde los usuarios, colaboradores, están enviando sus propuestas de cómo podría ser el nuevo espacio. Os invito a participar. Aquí, por ejemplo, una de las aproximaciones de Isidoro Barcárcel Medina, él pues hizo unos mapas, ¿no?, de cómo cree que se debería distribuir los espacios. Y me gustaría terminar con este dibujo que nos envió Alejandro Tamayo, que tiene que ver con eso del desorden digital, ¿no? O sea, una olla donde todo se mezcla, pero de repente eso va salpicando, ¿no?, se desborda. Esa sería una buena imagen de lo que yo creo que debe ser un Media Lab. Muy obrigado. Tá. Boa tarde, Marcos. Na verdade, eu estou, sei lá, quase que me repetindo aqui, mas eu sempre estou batendo na tecla de que tem que aproveitar com esse conhecimento aqui de hoje, nós, todos aqui, dos debates que promoveu a Rede Labs também, que o Felipe propôs. E, na verdade, só salientar, né, pontos que já foram ditos aí pelos expositores. Primeiro, que é muito importante mesmo, a questão do digital tem justamente a ver com esse reinado da possibilidade, justamente porque ela quebra várias dicotomias da sociedade. Então, ela quebra justamente o produtor e o espectador, o profissional e o amador. Então, justamente, como você cria essa permeabilidade para vários tipos de saberes estarem participando desse espaço de cultura. Então, uma vez mais, ficar muito esperto para não criar especialidades, assim como nós temos editais muito específicos para os artistas gráficos, aí você tem as associações dos artistas visuais, você tem, enfim, você vai criando classes dentro da ideia de cultura, porque, como a gente fala de cultura digital, é quase, na verdade, a negação do digital, né? A gente está pensando como cultura, como troca e aproximação entre pessoas. Uma coisa muito importante, então, para o laboratório, que isso sim eu sentia muito falta no meu trabalho ali, até por questões mesmo políticas e tudo mais, é muito importante, é linhas de trabalho. Então, as rotinas e linhas de trabalho que, de fato, tornam-se reconhecido mundialmente e que você possa depois exportar modelos e replicar. Porque é muito fácil falar em replicabilidade, Mas se você não tem um horizonte de rotina, você não vai conseguir replicar nenhum tipo de ideia, porque, enfim, é a rotina que te dá essa possibilidade de horizonte futuro das coisas, né? É, só mencionar que o laboratório de Procomum é muito interessante, porque lá, de fato, não se tem em mente nem o... Não se tem como ponto principal a tecnologia no sentido de aparatos técnicos ou aparatos tecnológicos. É, de fato, uma conversa de como pensar a sociedade, seja na parte ambiental, seja de lixo digital, seja de como se relacionar com a prefeitura. Inclusive, eu tive a oportunidade de ver um dos vídeos produzidos pela o Avelab, que também é muito importante, que, por exemplo, dentro de uma instância do governo, existem debates ali que são contra o próprio governo ou contra a própria ordem. Então, é possível também, nos espaços tanto de corporativos como do Estado, às vezes você criar discursos que trazem tensão a isso, ao ponto de ter lá uma oficina que era gente falando sobre como hackear os sistemas de vigilância. Poxa, como que o governo, né, traz essa questão para a população? Como você mesmo consegue hackear o que está te vigilando, que está te controlando, enfim... E outra questão muito interessante, né? Essa tensão também de nomadismo e espaço. E num país que não é o nosso, né? Com as nossas dimensões aí, essa é uma questão a se colocar e a se pensar, de fato, eu não sei como resolver isso. Eu não participei desse processo, mas muita gente da cultura digital viajou esse Brasil todo, o Felipe sabe bem disso daí também, Cristiano Descabelo, Alexandre, deve ter povo aí que sabe como que é. Viajou o país em todo justamente para difundir essa ideia e fazer a coisa funcionar. Mas aí a questão que o Marcos coloca é que o espaço também físico ele é importante, mas o próprio espaço, internamente, ele é nômade, né? Ele troca a sua função. Então, ele não é um espaço estanque, ele é um espaço onde as coisas podem rodar. E uma coisa também muito interessante, só o último ponto, Felipe, é quando ele coloca, que também é uma atenção que a gente tinha muito lá, na hora que você vai fazer oficina, a pessoa que está pensando mais utilitariamente na coisa, oficina que dá certo é a oficina que está cheia, e é a oficina que a pessoa entra na primeira aula e vai até o fim. Então, eu comecei a pensar aqui que a gente tem que repensar a própria ideia de oficina, né? O formato dela. Porque esse modelo é justamente muito interessante, que não importa muito se a pessoa está do começo ao fim. E, querendo ou não, as pessoas são necessárias, com certeza. Mas, justamente, se repensando o modelo, você percebe que, de fato, tem aí uma aderência de pessoas interessadas nesse modelo. Porque, muitas vezes, eu via em oficinas de edição de vídeo... É, que nós pensávamos ali em 16 encontros para formação de 3 horas cada, às vezes o aluno ia num dia e resolvia suas questões, ele não voltava. E quando a gente perguntava para ele, por que você não voltou? Não, porque eu já resolvi o que queria aqui. Então, isso não quer dizer que foi ruim ou mal a atividade. E é isso daí. Opa, enfim, muito interessante o trabalho. E me parece que esse modelo flexível... Tem alguns desafios também, e eu tenho algumas curiosidades em relação a isso. Algumas das questões que eu ia colocar já foram colocadas, então eu vou tentar me concentrar nas minhas dúvidas. Eu gostaria de saber, assim, como é quais são os desafios de viabilizar um espaço que, apesar de ter essas linhas de trabalho, ele tem também todos esses lugares abertos do ponto de vista da customização das atividades que esse espaço propõe. Principalmente quando a gente pensa que a gente está sujeito a linhas de financiamento que pressupõem índices, que pressupõem resultados e tal, e cronogramas que precisam ser cumpridos com um certo engessamento por parte dos burocratas que necessitam de certos dados para julgar se o trabalho é viável ou não. A gente tem discutido bastante sobre isso aqui. Quer dizer, não se gera produto, mas ao mesmo tempo... apesar da questão do produto em si, para além da questão do produto como resultado de uma ação formativa ou de uma ação de experimentação, tem a própria viabilidade do espaço. Como é que o espaço se viabiliza? Como é que ele consegue, junto aos seus apoiadores, às entidades, ao governo, seja lá quem for, como é que ele consegue credibilizar as suas ações, apesar de que ele é nômade, é mutante, ele é metamorfo, enfim, ele está o tempo todo se transformando e se reinventando. E, nesse sentido, obviamente, determinados objetivos, determinados prazos, determinados itinerários formativos são customizados o tempo todo e fogem às amarras do planejamento, vamos dizer, mais cartesiano. Como é que se consegue viabilizar um espaço dentro de uma trajetória tão nômade e tão... mutante como essa? Bom, Boa tarde de novo. É, voltando às premissas da mesa, a ideia de pensar o formato de laboratório no nosso contexto atual de Brasil, eu queria fazer um paralelo primeiro com o que a gente ouviu ontem lá na tenda do Red Labs, que foi a constatação de uma pluralidade de projetos que com modelos diferentes de gestão e de financiamento, conseguem criar um panorama de produção cultural e um panorama de produção artística muito interessante no Brasil. Mas a gente tem que ver também a ideia de que o formato laboratório ele não incide diretamente no formato de um espaço específico somente, onde existem equipamentos e possibilidades de produção. Eu acho que, de repente, é interessante pensar coisas como a ideia de políticas de laboratório, possibilidades em que toda essa pluralidade que vimos ontem no Red Labs possa dialogar. Quais são os projetos de interface que existem? Quais são as possibilidades de criar laboratórios entre os projetos? E, nesse sentido, acho interessante o exemplo do Media Lab. É uma instituição que eu conheço muito bem, porque estive colaborando e trabalhando em diferentes projetos. E eu acho que o interessante do Media Lab, primeiro, a ideia de que, sim, ele tem modelos replicáveis que podem ser interpretados por códigos em diferentes lugares, como, por exemplo, realizar interativos em Belo Horizonte ou no Peru, em que gestores locais adaptam ao seu espaço e às suas condições e chamam as pessoas para dentro para produzirem, para dialogarem, tudo. Eu acho que o modelo é interessante, a ideia do espaço estável em Madrid, primeiro porque ele faz parte da cena cultural da cidade. Ele está ali num lugar estratégico, entre o Museu Reina Sofia, ele faz parte desse panorama cultural. Mas você entrando no Media Lab, você vê que ele é muito diferente de uma ideia estereotipada que se tem de que o laboratório de mídias é um lugar permeado de muitas tecnologias em que uma pessoa normal não pode ter acesso ao que está por ali. Primeiro, por essa dinâmica dos mediadores, a ideia de estar tudo muito bem sinalizado, uma fundamentação na ideia da informação, na ideia da didática, né? E, sobretudo, essa ideia da educação que passa de maneira transversal pelo Media Lab. Tudo ali está aberto às pessoas participarem, entenderem, produzirem. E eu acho que essa é a diferença interessante também, né? Como pensar modelos de laboratório que não sejam somente a ideia de um espaço, como, por exemplo, o estereótipo que a gente tem do laboratório do MIT, o modelo original dos Media Labs, né? Que é um lugar que dialoga, às vezes, muito mais com a indústria cultural e a indústria tecnológica, um departamento fechado que produz conhecimento, mas que as pessoas não sabem muito bem como funciona. É uma caixa preta de conhecimento e que a gente só tem acesso a uma superfície dele, né? Eu acho que a ideia do Media Lab Prado é um lugar que ele tem um lado humano, o lado, vamos dizer, da horizontalidade muito forte, assim. E eu acho que eu queria enfatizar essa ideia de que o laboratório não é somente um lugar de produção, de investigação, mas a ideia de uma mentalidade de laboratório que pode ser levada a lugares diferentes e criar projetos colaborativos também. Bueno, a ver, es que son muchos comentarios. Está la parte como de los retos hacia el futuro y la cuestión de la viabilidad, ¿no? Claro, la cuestión de la viabilidad es una cuestión muy relativa. El presupuesto de Media Lab Prado es de aproximadamente 850.000 euros anuales, que está muy bien. Está muy bien y permite hacer precisamente esos talleres internacionales. A veces nos preguntamos, ¿y qué función cumplen los talleres internacionales? Pues nosotros pensamos que sí que cumplen, ¿no? Y de hecho cumplen una función también en lo local, ¿no? Para que las personas que viven en Madrid tienen contacto con gente de todo el mundo y eso está abriendo vías de colaboración de muchos tipos. Y luego, pues formas de intercambio de conocimiento, etcétera. Pero esos talleres podrían no hacerse y la metodología podría prevalecer. De hecho, en la última parte del año, de este año, ha habido unos recortes presupuestarios muy grandes y lo que ha sucedido es que no había nada de presupuesto para actividades, nada. Y yo os podéis ver en la página web de Media Lab Prado la cantidad de actividades que se están haciendo en colaboración con la universidad, buscando financiación con una escuela de negocios. En fin, hay muchas maneras, ¿no?, de desarrollar actividad. Pero aquí es muy importante, de hecho, que haya un equipo de gente que está cuidando el laboratorio, que haya mediadores. Hay como una infraestructura mínima, ¿no?, que yo creo que es... Y también esto se ha podido dar ahora, por ejemplo, en esta parte del año se ha podido hacer estas actividades porque ya hay una red de colaboración. Entonces eso ha sido posible, esa red de colaboración ha sido posible porque hay un espacio estable, porque Media Lab ya tiene una trayectoria, ¿no? Entonces, claro, es un proceso lento, ¿no?, de cómo se va generando una red de colaboración con instituciones, con colectivos, con distintas personas, etcétera. Entonces, luego está la cuestión de la viabilidad en relación con los poderes públicos, ¿no?, que son los que están financiando este programa. De hecho, este es un programa público, es parte del ayuntamiento. Entonces, aquí yo creo que lo que hay que discutir es sobre los qué indicadores utilizamos para valorar estas iniciativas. No puede ser los mismos que las de los centros culturales o de los museos, que solo se rigen por el número de visitantes, por ejemplo. Entonces, eso es en lo que tenemos que trabajar, ¿no? Quizá, por ejemplo, si leéis las contribuciones de los usuarios de esto, de Pensando y Haciendo Media Lab, pues podéis hacer una idea de que realmente Media Lab Prado tiene una función de generar comunidad, que yo creo que es la función esencial de cualquier institución, ¿no?, cultural, es crear una comunidad alrededor. Y eso se ha logrado. ¿Cómo es de grande? ¿Podría ser más grande? ¿Podrían ser mejores vínculos? Pues no lo sé. Desde luego, si lo comparamos con otro tipo de instituciones culturales, pues yo creo que sí que se ha logrado con creces, ¿no? Sí, vamos a abrir para comentarios ahora. Quem quiser aí falar, por favor. Eu sei que a Flávia já queria falar desde a fala do Tápio. Então, acho que vamos começar com ela. Vocês também aí? Filho? Beleza. Vamos ali para a Flávia. Grata. Eu queria muito jogar luz. Gostei muitíssimo de todas as apresentações e me nutre muito, então estou muito agradecida de estar aqui e pelo convite de estar participando do Rede Labs. E queria jogar luz justamente sobre esse lugar da criação de comunidade. No TAP, eu acho que ele traz a noção de afeto, de convivência, como a criação de espaço comum. E da importância de pensar a sustentabilidade como estratégica e tática de compartilhamento de infraestrutura, a possibilidade continuada de financiamento, que é uma coisa que o Media Prado traz, né, do financiamento da base, né, para ter um trabalho continuado e para, inclusive, poder... captar outras parcerias, outros recursos para sua sustentabilidade. E eu acho que o TAP traz uma coisa explícita, a importância do meio ambiente e da ecologia nesses processos, como mais do que como um tema, mas como um espaço de prática, né? Um espaço para ser visto com cuidado, com uma relação direta e sustentável, equilibrada e harmoniosa. No Quick... Oi? No Kitchen, acho que realmente a questão... Eu queria trazer, focar de novo a questão do lúdico, que não foi abordado, que foi jogado aqui, mas que não foi abordado na questão dos jogos. E a noção da baixa tecnologia como fundamental nos processos de educação e novas pedagogias. Então, acho que ressaltar isso, que me parece bastante importante para o nosso contexto brasileiro aqui. Se é para eles lá que têm um acesso, que têm a possibilidade de praticar, e ainda assim chegam a essa conclusão, para a gente que está aqui fazendo muito com muito pouco, né, isso é fundamental. Trazer também, jogar a luz sobre mais do que a interdisciplinaridade, que me parece que no seu extremo vai gerar uma disciplina a mais, é a multidisciplinaridade, né? Onde você pode preservar determinadas necessidades específicas e ainda assim ter as suas fronteiras totalmente misturadas, já não fronteiras mais, né? E aí, então, pensar educação e aí o que me vem é que, mais do que uma noção, um lugar permanente fixo, um lugar de múltiplas funções. E aí essa noção também de espaço como tecnologia de múltiplas funções, né? Então, que daí eu acho que, de certa forma, isso amplia para além da noção de laboratório, porque eu posso estar, de fato, num espaço, num oceano, numa ilha, e onde eu vou, talvez, estar lidando com uma comunidade de pessoas mínimas, mas com uma comunidade, uma diversidade natural muito plena, que talvez a gente ainda não tenha tecnologia suficiente para quantificar, mas tem uma qualidade diferenciada, e que para rever um pouco essa noção também, ampliar a noção de laboratórios aí. E fundamental a questão da celebração, que é uma qualidade que o Brasil tem, tipo, uma plenitude, mais do que visionária, assim, né? E aí ele traz uma coisa que eu achei muito curiosa, a experimentação como improvisação. Essa relação entre experimentação e improvisação, que na nossa teoria vai vir também como gambiarra, né? Mas que tem aí um lugar do encontro de soluções muito, muito básicas a partir da experimentação. Mas como é que você improvisa, né? E que aí chega nesse lugar, para mim, da celebração e dá, então, a possibilidade de gerar comunidade. Grato. Bueno, voy a hablar en español, creo, porque entienden mejor. Una cosa que me siempre... Eduardo Navas. Yo estaba en el panel anterior. Una cosa que a mí siempre me ha inquietado, yo tuve el placer de estar exactamente en el Media Lab Interactivos, en el cual Marcos presentó el video, algo que me inquietó de la experiencia es la clase, las diferentes campos que vienen. Yo creo que esto es algo que se ve en los otros ejemplos que hemos tenido aquí de los Media Labs, los otros dos Media Labs. Pero hay esta relación que creo que lo que he entendido en las preguntas anteriores y la de ahora también es cómo se depende de dónde viene el dinero y cuál es lo que cuáles son las implicaciones de ese dinero. Más cuando, digamos, se entiende que viene del gobierno, digamos, pero siempre hay como un interés del lado privado, creo que eso hay como una sospecha siempre, ¿no? Por no necesariamente, yo creo que de parte del público, como cuando estas instituciones se presentan públicamente, mi experiencia, no que yo pienso esto, pero mi experiencia es que la gente siempre levanta la ceja un poco, bueno, ¿cuál es la relación al lado privado? Porque creo que la gente está acostumbrada a tener el entendimiento que hay algo, como le llaman en inglés, the bottom line, ¿no? Hay un momento en que lo que se invierte tiene que dar algo de regreso. Y un ejemplo de esto que, digamos, este filósofo Jean-François Lyotard explica es de que cuando, antes del capitalismo, la única persona que podía ser científico sería una persona que tenía dinero privado, o sea, un aristócrata. Pero una vez se desarrolló un nuevo sistema de intercambio, que es network, básicamente, que es el capital, la gente podía invertir, ¿no? Y la máquina vino a hacer esto muy específicamente real. Para poder tener acceso a las máquinas, uno tiene que tener acceso al dinero. Y para desarrollar una máquina, un científico tiene que tener acceso al dinero para desarrollar la máquina. Entonces ahí se comienza a ver esta plataforma en la cual creo que todos tenemos un poco de skepticism, como pregunta, ok, porque la gente que invirtió empezaron a invertir y después sacan de esa inversión. MIT, por ejemplo, que es un lugar muy conocido, tiene mucho dinero que entra del lado privado. O yo tengo un doctorado del UCSD y he trabajado mucho con Cal IT Square. Tienen funding de IBM, Microsoft, y todos ellos dan dinero para sacar eventualmente ideas de ahí, ¿no? Entonces, mi pregunta al fin y al cabo para todos aquí, que creo que es algo que recurre en las ansiedades que se han explicado, es ¿cómo se negocia esta ansiedad entre la plataforma y las diferentes disciplinas que entran? ¿Y qué cambios, digamos, han habido en sus experiencias desde que comenzó, digamos, hasta ahora? ¿Y si hay alguna negatividad que tal vez podrían discutir, que ha recurrido en cómo los Media Labs, qué limitaciones se encuentran, digamos, cuando la gente no se encaja bien con la idea de tener un Media Lab, que por ejemplo, como Marco explica, empieza a trabajar con un sector de negocios para tener funding y todo esto, ¿no? ¿Qué, esas fricciones, si podrían reflexionar un poco sobre eso? Olá, boa tarde. Eu acho que eu tenho uma oportunidade por conhecer muito pouco sobre o assunto, né? Eu estou recém aprendendo, conhecendo melhor as experiências e esse campo de formulação. E fiquei encantada com o trabalho do Media Lab Prado. E me surgiram, queria compartilhar com você, Marcos, uma preocupação e uma empolgação. O primeiro ponto é justamente, ou queria ouvir um pouco mais de você sobre como é que se formou esse tipo de proposta tão flexível, que trabalha improvisação, né, e permanências, dentro do poder público. Então, queria conhecer melhor essa perspectiva. Como nasce isso como um projeto, né, de uma política pública lá? E também compartilhar, essa é um pouco a base de uma preocupação que também vem acompanhada dessa empolgação, porque esse ano a gente teve um ano bastante fértil no Ministério da Cultura, né, onde eu trabalho, com a companhia do Felipe, que trouxe essa temática, aproximou-se, né, da construção de alguma coisa que possa dar frutos ano que vem, né? Essa mesa também é um espaço de formulação e de melhor compreensão de uma proposta que nós vamos todos formular, né? O poder público e a sociedade civil. E, na verdade, a origem da verba também seria interessante a gente discutir, porque não sei se em muitos desses espaços a origem da verba vem, por exemplo, de ministérios de tecnologia, de ciência e inovação, né? E aqui no Brasil a gente está discutindo isso no âmbito da cultura, né? Que já tem uma faceta diferente na perspectiva de reconhecer a aproximação da tecnologia na vida dos sujeitos como uma mudança cultural, né? De relacionamento cotidiano, de produção de subjetividades e assim por diante. Então, eu te pediria duas coisas para comentar. Como foi a origem disso tudo, como um projeto de política pública? E um segundo ponto, qual consideração você faria para nós nesse momento de elaboração, né, que lhe parece fundamental para quem vai iniciar um processo de construção de espaços públicos, eventualmente, né? Quero dizer que isso está em andamento, mas é uma ideia importante, de espaços físicos públicos para produção de conteúdo, inovação em arte, tecnologia e experimentação. Obrigada. Palme vai fazer, acho que, mais uma pergunta. Não, o pessoal já avisou que a festa de encerramento está começando, então a gente vai fazer, acho que, mais uma, no máximo mais uma, depois eles comentarem e a gente já tem que ir lá, porque as bebidas estão esquentando. Não, eu vou ser bem rápido também, eu quero beber, estou com sede, mas eu queria, na verdade, comentar uma coisa, e não é uma pergunta, é mais uma forma de um agradecimento também, de certa forma, que assim, um agradecimento chamando a atenção para uma coisa que acho que tem a ver com a sua pergunta, assim, acho que com tudo que todo mundo falou aqui, que muito do que se produz dentro do Media Lab Prado e do Kitchen Budapest é baseado numa coisa chamada open source. Né? Não só a cultura de troca de conhecimento, né? nessa questão da abertura do código, do conhecimento, mas também na questão das tecnologias que são desenvolvidas. Né? Eu mesmo acabei de fazer um projeto agora no meio do ano, onde o Animata foi uma das fontes de inspiração desse projeto. A gente foi pesquisar, foi atrás, descobri como que a coisa funcionava, e se não fosse open source, eu não conseguiria desenvolver o projeto que eu estava desenvolvendo. Né? Da mesma forma, o Media Lab Prado, né, o slide que o Marco coloca ali, mostrando os três orientadores, são o Hans Christopher Steiner, que é o cara que empacota e desenvolve um software chamado Puridata, que permite que designers consigam programar, sem aprender a programar necessariamente, músicos, enfim, artistas em geral. O David Quarteles, que trabalha com Arduino, que é uma outra interface que permite essa ligação entre espaço físico e espaço virtual, e dessa maneira a gente consegue experimentar inúmeras possibilidades de ação a baixo custo e com o código aberto. E o Zach Lieberman, que é um outro desenvolvedor de uma ferramenta chamada, duas ferramentas, na verdade, uma é o Processing e a outra é o Open Frameworks, que também são feitas para que artistas comecem a produzir código, comecem a se integrar com a questão da tecnologia de uma maneira mais clara e mais orgânica. Porque eu percebo, a gente no Rede Lab fica uma discussão enorme entre, não, o artista tem que aprender a programar, onde já se viu isso? Não, o técnico em programação tem que aprender a história da arte. E, na verdade, isso tem que estar tudo na mesma geleia, está tudo nadando junto. Eu acho que quanto mais você aprende do outro, mais você tem a oferecer. E sem iniciativas como essas, onde você tem o open source como base, não adianta a gente falar de ter internet, de ter rede rápida, tal, porque você vai trocar um monte de informação legal, um monte de conversa, mas as ferramentas vão estar fechadas em caixas pretas. Assim como muita coisa que o MIT faz, não vou falar 100%, porque eles fazem coisas abertas também, mas muita coisa que o MIT faz fica para a Microsoft, para a IBM e assim por diante. Então, é um muito obrigado por isso. Se ninguém mais tem nada urgente, eu vou passar para os dois fazerem enfim, comentar os comentários e fazerem considerações finais, porque a festa já começou. This works as well. Well, thanks a lot for the comments. Just one thing about funding that I wanted to come back to for a second. Kitchen Budapest is funded by a corporation, as I said, basically 100%. We also have some revenues from our own activities. But I think the key thing is whether the funding comes with strings attached or not. And I think we have been fairly successful in keeping the autonomy that we were originally given. And one of the strategies that we followed was that we tried to explain to the corporate sponsor that it is in its interest as well that we retain this autonomy, because we, if for nothing else, we can bring communication benefits for them. So it would be like a warm rain of good fame showering over them if they let us do what we are good at. So it's much better for them if they don't integrate us into their own innovation processes, which, by the way, are really non-existent, but they have a whole directorate for innovation. But if we can retain our identity as a real new media lab, then for the money that they give us, which is peanuts for them, they could use it for a few billboards and maybe a couple of TV ads. We can do much more just by mentioning everywhere we go that we are funded by this telecommunication company. How cool they are, aren't they? And that's all. And this strategy has worked so far. So we could tell them that, okay, you want actual products out of us. We could show Prezi, this presentation software, for instance. They didn't want anything with it, because they have a threshold of a certain monetary income that they can consider as useful, and it was way below it. So Kitchen Budapest took Prezi to them, and they were thinking for a year what to do with it. That already says that something about this relationship. And then they said, okay, we can give you X amount of money, which was exactly 1/10 of what Prezi could actually shoot off with American venture capitalists afterwards. And that really didn't change anything in Kitchen, except that two of the most talented people left, because they realized that they can make more money with staying with Prezi.com, which is now a spin-off from Kitchen Budapest, but it has nothing to do with Kibu anymore. I'm happier if you speak English. I'll speak in English so he can understand. And this is the model that I explained earlier. That one of the things that Lyotard explains is that the business sector understands that because they move so fast and they have only time for formulas, they need to invest in research. That's MIT, you know, that's what it is. And that's what Collective Square is at UCSD. And so that's the problem for me, I guess, and I'm very supportive, by the way, like I really respect what you guys do. And I'm a servant of, as a cultural critic that I am, this is my anxiety, so I should explain that I'm not taking a side here necessarily, but my question, I guess, comes to you is, that's all fine and dandy as long as the people that are working with you don't do something that doesn't come into conflict with the business. See, that's what I was trying to get at, is the no strings attached has an attachment when what you do is going to affect them. And so that means that you cannot criticize them, for example. And so that's sort of like that. What I was asking, how do you balance that out? And has anything shifted from, you know, in how that could be dealt with? Yeah. Hello? Yeah. Just really quickly, that's absolutely true what you said. It's actually easier not to criticize them, because we can just not talk about them. That's one thing. The other thing is I just criticized them a minute ago and nothing bad happened to me. But I think what is harder is that we cannot take on an activist role in any sort of social political sense. And an activist role might not be like political ideological, but for instance, we started a project with a Hungarian minority, the only Hungarian strong minority, which is the Roma minority We try to, with the help of a Spanish Catalan artist, we're giving mobile phones in the hands of Roma fine artists in the capital of Hungary, in Budapest, and try to organize a webcast that they would run. So we would basically do nothing, just give the technology to it and organize the workshops that are needed. And even this was sort of a sensitive thing. How political it is, it's not really political. It's not like party political or anything. But unfortunately, in Hungary, a huge proportion of the Hungarians are very racist, I have to say. And they are very anti-Roma. So it might actually bring bad reputation for a company that funds a new media lab, which has projects with the Roma. And that was just, we were really shocked that this was such a sensitive issue. But then people at Magyar Telekom were thinking really hard, that the telecommunications company, whether they should allow us to do it or not. So in this respect, I totally take your point. But everything comes at a price. So if we want to run that 80% of Kitchen Budapest, which we are proud of, then we have to take the 20%. And it has a lot of other disadvantages. For instance, even if when we're in the middle of something that we find really interesting, if they say that tomorrow you have to come and give a talk to the vice president, then we have to go and give a talk. That part is not a big deal. I think what you mentioned was much worse. That's definitely a downside of private sector sponsorship. Yeah, but if you come from a country like Hungary, then government sponsorship doesn't sound much better, because if you have a government you don't like, then you probably have to do much more that you don't like with a government sponsor than with a private sector sponsor. Nothing is perfect. Bueno, Eduardo comentaba también la cuestión de la sostenibilidad, de cómo mostrar que los resultados tienen un valor, ¿no? Y eso yo creo que es muy importante. Pero, no sé, en nuestro caso ya solo los prototipos, simplemente si nos quedamos en la documentación de lo que se ha hecho, ya es muy valioso, ¿no? Porque eso todo se comparte en la red, la mayor parte de los proyectos tienen licencias libres, entonces son parte de otros proyectos más grandes o... Entonces, luego también otra manera de verlo es si esos proyectos se quedan estancados como prototipos o evolucionan y continúan y se presentan en otros lugares, que eso ha pasado en muchas ocasiones, tenemos que analizar en cuántas, pero sobre todo la parte de la comunidad, ¿no? Y lo que decía antes de los proyectos que surgen de los encuentros que propone la gente o que construyen los participantes y que son independientes de la actividad del propio laboratorio. Yo creo que ese es un buen indicador. Nosotros en Medialab hay más de 500 vídeos de charlas, de conferencias, de presentaciones, de encuentros a VLab que se han hecho en los últimos 4 años. Ya ese solo es un material que ya justifica la existencia, yo creo, ¿no? Que hay como espacio de donde se generan contenidos, que insisto que no es la parte más importante, pero ya ahí hay un... Luego, en relación a las tensiones que pueda haber sobre, como que antes también lo mencionaba Miguel, ¿no? La cuestión de que sea un espacio donde se pueda criticar a los, digamos, los que financian en el caso de Madrid, pues el ayuntamiento. ¿Cómo no se va a poder hacer una crítica, un análisis crítico de las políticas públicas? Pero no solo de las políticas públicas, sino de lo que, eso es lo que estamos haciendo en Pensando y Haciendo Medialab, del propio Medialab. Eso es esencial para cualquier, actividad democrática, poder analizar de manera crítica lo que pasa. Al final, la financiación pública es financiación de todos, ¿no? Y ahí, claro, yo creo que toda la cultura libre, el software libre, pues es una fuente de inspiración enorme. Conectado con esta idea del derecho a ciudad, ¿no? Del derecho a poder construir el entorno en el que vivimos, de poder participar activamente en aquello que nos define como usuarios, como ciudadanos. Eso es, a mí me parece que es fundamental. Lo que pasa es que, luego están los matices, todo depende de cómo se haga, ¿no? Hay formas de crítica que son meras provocaciones que van, o sea, que juegan un poco a estirar, ¿no? La resistencia del propio sistema, que en el caso, por ejemplo, de Medialab, pues es bastante frágil. Entonces, bueno, todo depende de cómo es, o sea, eso se dé. Hasta ahora, pues no hemos tenido graves problemas en eso, ¿no? Pero todo depende también de cómo se haga. Y luego, bueno, pues sobre la historia de, que antes preguntaba, ¿no? Sobre la historia del propio Media Lab, pues tiene ya más de 10 años y parte de el que era director de, y que sigue siendo director de Media Lab Prado, Juan Carrete, que era director de un centro cultural más grande en Madrid, Centro Cultural Conde Duque, y pensó en abrir un departamento, abrir un Media Lab, un laboratorio dentro de ese gran centro cultural, que era el Centro Cultural Conde Duque. Y en 2002, pues invitó a unas personas que fueron los primeros directores de lo que se llamó Media Lab Madrid, Karin Olensleger y Luis Rico, y con un equipo de personas, muchos de los que estamos ahora en Media Lab Prado también formamos parte de ese equipo en algún momento de Media Lab Madrid, pues ahí pues, se construyó la primera etapa, ¿no? de este proyecto. Una etapa, la primera parte que estuvo marcada pues eso, por todos los inicios, por una fuerte presencia de lo expositivo, grandes exposiciones y festivales, similar a trabajos que se están con colaboraciones, por ejemplo, con el ZKM, con Ars Electrónica, ese tipo de proyectos de media art y de conexión entre arte, ciencia y tecnología. Allí participaban muchísimos científicos, muchísimos ingenieros, en colaboración con artistas, y creó un contexto extremadamente rico, ¿no? y fructífero. Y de ahí pues luego continuó ya pues una segunda etapa a partir de finales de 2006, lo que ahora se conoce como Media Lab Prado, y que ya cambió de sede, que está en un espacio más pequeño, que tiene otra autonomía, y que en esa segunda etapa pues ya no se centró tanto en la parte expositiva, sino directamente en la producción, que ya se había ensayado en la etapa anterior, o sea que no fue una ruptura, sino simplemente continuar con unos aspectos más dedicados a la parte como era lo que entonces era el departamento educativo, entonces centrarse solo en eso, ¿no? Otra manera de justificar un proyecto como Media Lab, es un contexto de aprendizaje único, ¿no? Precisamente por la posibilidad de estar en contacto con gente de distintas disciplinas y no solo eso, también con gente de distintos niveles de especialización, que eso también es para mí es muy importante. No se trata de juntar a artistas geniales con científicos geniales, ingenieros en un laboratorio, porque de ahí tiene tantos genios, de ahí tiene que surgir algo genial, ¿no? Pues es más la parte del proceso, el aprendizaje, porque hay muchas tareas que no hace falta ser un genio para llevarlas a cabo dentro de un proyecto. Y al revés, a veces si eres un genio pues no tienes la ilusión que requiere, ¿no? De venga, pues me pongo a aprender processing para hacer no sé qué tal. Entonces, cómo ensamblar todas esas es muy importante. No se trata de criticar a los expertos, al revés. Los expertos es una maravilla que puedan participar en estos contextos porque tienen una experiencia especial que transmiten a todos los demás. Pero además es que lo que ocurre en lo digital, cuando todo esto se desordena, lo que decía antes, cuando hay expertos en una materia, junto a expertos en otra materia, automáticamente hay principiantes en muchísimos aspectos, porque lo que el experto en biología a lo mejor no sabe nada de internet. Y ahí ya tienes un principiante en muchísimas cosas. Un experto no es experto en todo. Maybe just thank everyone for the attention. It was really great. Thank you very much. Aí, então, acabou. O Fórum da Cultura Digital Brasileira está acabando também. E parece que tem coquetel lá fora. E essa conversa começou agora. Deve estar na rede aí, né? Se o pessoal vai publicar essa história. A gente vai provavelmente fazer uns remixes disso tudo. Vamos fazer umas versões alternativas e tentar continuar essa conversa de laboratórios com a Alce aí, com o Mink, com a RNP, com todo mundo, todos os laboratórios que já estão acontecendo, instituições aí. E se a gente consegue fazer alguma coisa útil para os dias de hoje no Brasil. Valeu todo mundo. Obrigado aos respondentes aí, Paulo, Miguel, Daniel. Valeu a força.